Queria rimar sobre amor e não sobre minhas revoltas. Sou dono de um controle com drift, odeio ficar dando voltas. Éramos dois atores com uma rotina tardia. Cê fingia que se importava e eu fingia que não doía. E não era, tenho saudade de 10 anos à frente. Onde eu já venci na vida sem problema na minha mente. Outro dia vi um cara fazendo um drink na porta da van. A vivência de mais sonho que disse o Elian. Capoeira no coqueiro, tava eu e o GK. A palha do coqueiro, a roda vai começar. Fim de tarde, o balanço do mar. Aproveitando a onda, vendo o tempo passar. Sei que nem tudo são flores, mas cansei de me furar com espinhos. Vou me perder pelas estradas que eu conheço os caminhos. Outro dia escutei Ruberry, refleti em silêncio. A pessoa que me indicou nem merece esse prêmio. Minha meta é arrogante, eu já avisei antes. Seu corpo é o prato principal, só pra beber teu sangue. Nada explica a calmaria que sinto em locais de guerra. Sou como um astronauta lá em cima, encarando a terra. O tempo passa tão rápido, tenha esperança. Lembra do momento em que cê deixou de ser criança? O corre me corrói, mas é do que eu quero viver. Entendi porque se chele que cê só lembra de mim ao anoitecer. Mano, cê lembra do momento em que cê deixou de ser criança? Ou você é imaturo demais pra conseguir se lembrar? Porque eu acho que eu sou, mano. Queria rimar sobre amor e não sobre minhas frustrações. Uma conversa com o Ícaro me lembra de emoções que há tempos eu já tinha deixado de lado. É que meu maior presente pro futuro foi lembrar do meu passado. Se eu pudesse, pediria desculpas. Mesmo não resolvendo, aliviaria minha culpa. E se eu soubesse o que era a vida adulta, eu tinha aproveitado mais as tardes no Edson Cunha. Lembro de você me apresentar Rubel e eu nem dei importância. Hoje quase chorei quando eu vi o tocar da sanfona. E falha gostosa, eu nem me arrependo tanto. Claro que tinha seus erros, mas eu também não sou santo. Aprendi a me valorizar e perdi falsas amizades. Dói por um instante, mas entendo que faz parte. Só quero tá tranquilo, dar um rolê de bike. Viajar esse Brasil inteiro fazendo freestyle. Ver meus irmãos bem que acabe o tempo da vaca magra. E curtir comendo um salgado no porto das barcas. O corre me corre, mas é do que eu quero viver. Esse sou eu fazendo barulho nas ruas de PHB.